Está tudo. Está tudo? Algum sono ainda a esta hora ou não? Está a acabar a volta. Está a acabar a volta. Ah, isso já não é o mood, portanto, o ânimo de início de trabalho, é o mood de fim. É o fim de muitas horas. Muitas horas? Desde que horas, desde, Hugo? Desde as 5 da tarde até agora. A sério? Todos os dias. Menos ao sábado e domingo. Ao sábado e domingo é só das 2 da manhã até às 6. Só, né? De segunda à sexta é que é das 5 da tarde, das 5 às 2 num lar e depois das 2 às 6 no outro. Ah, estava a ver, não podia ser a fazer a mesma coisa, porque não, tenho... não, totalmente não dava em maluco, mas não. 12 horas seguidas, 12, não, 13. São dois trabalhos. Então o que é que faz no primeiro, digamos assim, naquele que lhe ocupa o final de tarde? A partir do final de tarde e noite? É uma fábrica de tintas. De tintas? Tintas, sim. E o seu trabalho consiste em quê, Hugo? Neste momento é um bocado chefia. Chefia? Sim, uma equipa. E quem é que chefia? Quem é que está sob a sua alçada? É os engenheiros, não é? Eu tenho uma equipa de 6 funcionários e temos uma linha de produção. Uhum. É só isso. Portanto, esse lugar de chefia é uma parte do seu trabalho. Ou outra parte é entregar os jornais à malta, não é? Que é como quem diz, vai distribuir os jornais ao longo da madrugada para depois chegarmos às bancas e termos os jornais com as notícias fresquinhas, não? Não, por acaso, eu é mesmo só assinante. É cafés e particulares. Ah, ok. É quiosques, é mesmo só... É assinatura. Uhum. De assinatura. Portanto, olha, temos também aqui também nos vêm trazer jornais durante a madrugada. Portanto, são só as assinaturas, cafés, empresas, por aí fora, não é? É, isso é. Ó, Hugo, e sonhos? Já concretizou alguns daqueles que tinha? Por acaso concretizei um, foi o ano passado, que eu quando casei há 21 anos atrás, tive que ir morar para fora, eu nasci no Porto, não é? Então tive que ir morar para fora do Porto, e então o sonho era sempre ir morar para o Porto, não é? Porque é a cidade natal da casa e isso, e pronto, e o ano passado por acaso consegui vender a casa aqui em Balongo e vir para o Porto. De resto é que os filhos estejam bem e a família. Oh, Hugo, mandem um abraço para quem quiser. É um abraço para toda a gente, olha, um beijo especial para a família e para o auditório também, um abraço especial e tudo de bom para toda a gente, não tenho ninguém de parte. E um abraço para todos, menos para um, porque foi com que eu tive um bocado, já lhe dei, não lhe vou dar outro, não é? É para todos, menos para ele. Nunca são demais. é isso, é uma brincadeira. Eu sei. Ele também deve estar a ouvir. Nesse caso é melhor por excesso do que até por defeito, não é? É isso. Tá bom, mas foi uma brincadeira, muito bem. Hugo, um grande abraço para si, então, tudo a correr bem, bom trabalho e boa concretização de sonhos também e que tudo corra bem. Um abraço. Obrigado, Hugo, bom dia, bom fim de semana. Foi assim que recordámos parte das conversas que aconteceram ao longo da semana, entre as 5 e as 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui na Antena 1. Eu sou Miguel Freitas, volto segunda-feira, às 5, para mais 2 horas de emissão, a primeira de uma nova semana. Todas as conversas podem ser ouvidas novamente no RTP Play. Basta procurar por Miguel Freitas. Tenham um bom fim de semana. Até segunda, às 5. Muito bom dia, são 8 horas em Portugal Continental e na Madeira, 7 nos Açores. O Presidente da República está otimista. Marcelo Rebelo de Sousa fala em bons sinais a caminho da última fase do desconfinamento. Porto e Sporting sofreram, mas venceram os jogos que marcaram o arranque da jornada 7 da Primeira Liga de Futebol. Sábado com aguaceiros, em especial no norte e centro do país, que podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas e pequena descida da temperatura máxima nestas regiões. Para as ilhas está previsto o céu nublado, com período de chuva ou aguaceiros na Madeira e nos grupos central e oriental dos Açores. Esta hora estão 19 graus em Faro, 19 também no Funchal, mais quente, Ponta Delgada, está com 21 graus, 18 graus em Lisboa e 16 na cidade do Porto. Notícias, edição de Rita Soares. O Presidente da República fala em bons sinais. Marcelo Rebelo de Sousa reagiu pela primeira vez às medidas da última fase do desconfinamento, conhecidas há dois dias. Em declarações à RTP, o chefe de Estado mostrou-se positivo e disse que espera que nos próximos meses a vida dos portugueses possa voltar a ser o mais normal possível. É a sensação de retomar a normalidade. Até agora os sinais são muito bons. Em termos de vacinação, de indicadores, estão a correr muito bem. É, portanto, sempre olhando para acompanhar o que se passa. Se continuar assim como tem sido, não há dúvida que está a caminhar no sentido de normalizar a vida das pessoas. E esperemos que aconteça isto daqui até ao fim do ano. Declarações do Presidente da República ontem à noite em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa a destacar o papel da vacinação no combate à Covid-19 e na melhoria dos indicadores em Portugal. Chama-se Linha Retomar. Trata-se de um mecanismo de apoio à recuperação económica das empresas afetadas pela pandemia. O Banco Português do Fomento anunciou a criação desta linha. Em causa estão 1.000 milhões de euros para emissão de garantias aos créditos que estão sob moratória nos setores que mais sofreram, Ana Jordão, com a Covid-19. A linha Retomar vai abranger as empresas não financeiras, qualquer que seja a sua dimensão, desde que sejam consideradas viáveis. Três mecanismos vão possibilitar a sua execução: a reestruturação da totalidade dos empréstimos em moratória, o refinanciamento parcial da totalidade das operações de crédito em moratória e a concessão de empréstimos com garantia para quando as empresas precisem de liquidez adicional. 10 milhões de euros é o valor do teto máximo das garantias, que não deve ser ultrapassado. Os prazos máximos de operação serão de até 8 anos ou 10 anos no caso das micro e pequenas empresas. O Ministro da Economia, Pedro Sisa Vieira, já anunciou que o Estado está disponível para dar às empresas garantias sobre 25% do crédito sob moratória, mas apenas quando os bancos estiverem também disponíveis para reestruturar as dívidas quando acabarem as moratórias, o que acontece já no dia 30 deste mês. É a linha Retomar, um instrumento para apoiar as empresas mais afetadas pela pandemia. Portugal vai poder pescar mais bacalhau no próximo ano. A cota nacional vai aumentar 168% em 2022. Contas feitas, passa de 293 para 784 toneladas. A informação foi divulgada em comunicado pela Direção-Geral dos Recursos Naturais, que dá conta de uma semana de negociações intensas para se atingir este valor. Ouvido pela Antena 1, o secretário-geral da Associação dos Armadores de Pescas Industriais, Luís Vicente, diz, no entanto, que este aumento apenas representa uma pequena recuperação face às perdas anteriores. O ano passado tínhamos tido uma quebra de 86% na cota, agora há uma recuperação, mas ainda estamos longe de voltar ao normal, mas é um bom sinal que o estoque esteja a recuperar desta forma tão visível e decisiva. Palavras do secretário-geral da Associação dos Armadores de Pescas Industriais. A cota de Portugal na pesca do bacalhau vai aumentar 168% no próximo ano. Nas restantes espécies com mais interesse para o país, como por exemplo a palmeta e o cantaril, as cotas vão manter-se. O presidente do Brasil revelou que a mulher, Michelle Bolsonaro, decidiu vacinar-se contra a Covid-19 nos Estados Unidos quando o casal se deslocou ao país para a Assembleia Geral das Nações Unidas. A decisão de Michelle Bolsonaro está a ser alvo de muitas críticas no Brasil, como relata o correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro, Pedro Sá Guerra. Foi o próprio presidente brasileiro que confirmou que a primeira-dama Michelle Bolsonaro vacinou-se nos Estados Unidos durante a deslocação que Bolsonaro fez no âmbito da Assembleia Geral da ONU. Veio conversar comigo sobre toma ou não toma vacina. Eu falei para ela, você veio conversar comigo? Sabe como é que é a esposa, né? Toma ou não toma? Dê a minha opinião para ela. Não vou falar qual foi a minha opinião, vou falar o que ela fez. Ela tomou a vacina. Então, ela é maior de idade, tem 39 anos, né? Sabe o que faz, tomou a vacina. Depois desta confirmação, de imediato assistiu-se a uma chuva de críticas, desde políticos até à comunidade científica. Vários médicos acusam o chefe de Estado de desprezar o Serviço Nacional de Saúde brasileiro. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado da Covid-19, Omar Aziz, referiu que tudo isto demonstra uma enorme falta de patriotismo por parte da primeira-dama brasileira, que já podia ter sido vacinada no Brasil desde julho. Uma informação que surge no dia em que se sabe que o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que acompanhou o pai a Nova Iorque, testou positivo à Covid-19. Também dois ministros do governo, mas que não foram aos Estados Unidos, anunciaram que estão contaminados. A ministra da Agricultura, Teresa Cristina, e o ministro da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco. Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, continua sem se vacinar. Já a primeira-dama decidiu vacinar-se, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, depois de ser fortemente criticada por especialistas e políticos. Michelle Bolsonaro veio ontem mostrar admiração e respeito pelo sistema de saúde do Brasil. É o que pode ler-se num comunicado da presidência brasileira citado pela agência Lusa. No futebol, o Porto ganhou ao Gil Vicente em Barcelos por 2-1. Foi uma partida exigente para os dragões, que até inauguraram o marcador, mas que viram um empate ainda antes do intervalo. Depois, o gol da vitória só chegou ao minuto 89. O treinador azul e branco, Sérgio Conceição, não ficou nada satisfeito com os primeiros 45 minutos de jogo. Fizemos uma boa primeira parte até... Rádio 100% diferente. 100% diferente. Por votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances, voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. DPI Sécurité

ser forte, avança para o mar. Sobe, encostas, faz apostas na sorte e na rosa. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. E olá, muito bom dia minha gente, cá estou novamente com vocês para assim animar este programa, programa do sábado de manhã, sim senhora, gostamos muito de cá estar ao sábado de manhã para assim passar o melhor da música portuguesa. Neste sábado 25 de setembro, onde vamos passar assim uma boa manhã, juntinhos, claro, eu deste lado e vocês do outro. Tudo de bom, tudo na boa, está solinho, está fresquinho, nada melhor, não é assim? É sábado, é fim de semana, é tempo de relaxar um pouco e ficar tranquilamente em casa. Ou então, dar-se a fundo e trabalhar, não é? Pois é, tem que ser, é vida, é vida, é vida. Muita música e da boa, claro, só pode ser aqui nas ondas da nossa rádio. Cristina, vossa locutora desta manhã, para vos dar um pouco de companhia e estar convosco, sim senhora. Podem participar neste programa através do telefone ao 02-38-43-48-00, mas também através do Facebook podem-nos me contactar, Cristina Portugal no coração, e estou cá, sim senhora. Música são as meninas, vamos ouvir com os sete saias, claro, isto é para dar um pezinho de dança logo de manhã. Podia ser devagarinho, mas desta vez quis que fosse assim ao despertar, ao sair da cama já. Ó oh, vira que vira, ó oh, vira virou, nas voltas do vira sou eu quem as dou. Ó oh, vira que vira, ó oh, vira virou, nas voltas do vira sou eu quem as dou. Coisa gira. Meninas, vamos ouvir. Ai, que o vira é coisa gira. Que eu já vi dançar o vira. Ai, as meninas de Tavira. Que eu já vi dançar o vira. Ai, as meninas de Tavira. E vira que vira e torna a virar. As voltas do vira são boas de dar. E vira que vira e torna a virar. As voltas do vira são boas de dar. Oh, vira que vira, oh, vira, virou. Voltas do vira, sou eu quem as dou. Ó oh, vira que vira, ó oh, vira, virou. Nas voltas do vira, sou eu quem as dou. E vira que vira e torna a virar. As voltas do vira são boas de dar. E vira que vira e torna a virar. As voltas do vira são boas de dar. Ó oh, vira que vira, ó oh, vira, virou. Voltas do vira, sou eu quem as dou. Ó oh, vira que vira, ó oh, vira, virou. Nas voltas do vira, sou eu quem as dou. Amanhã vai trabalhar, cheio de canto. a gente. Não é disto que uma pessoa precisa? Claro que sim. Então, em breve, vocês vão ver. Vai haver aqui uma coisinha menos mal. Sim, senhora. Nem só nós, mas todos. Estamos a começar a ficar livres e precisamos de nos ver. Nós e eles, vocês, todos nós. Sim, senhora. Fiquem atentos. Vai sair brevemente. Sim, senhora. Música da boa, pezinho de dança. Pois tem que ser, vocês têm que dançar desse lado, porque é assim, vocês já estão a enferrujar, já há muito que não dançam e tudo. Claro que sim, tem que guardar este pezinho de dança bem fininho, bem miudinho, que é para um dia destes encontrarmos todos. Claro que sim. Fiquem já atentos, sim senhora. E não vou deixar que esta música passe assim. Vou voltar a passá-la, sim senhora, já de seguida. Porque eu sei que a nossa, esta nossa região adora tudo o que é folclore. Adora dançar isto assim bem chegadinho. Esta não é chegada, esta é corrida, pois é. Então já de seguida ficamos então novamente com o Rancho Folclórico de Santa Marta de Portuzelo, com Se o Loureiro Não Tivesse. Ai, se o Loureiro não tivesse, claro que tem. Então ficamos já de seguida com eles, mas entretanto ficamos a ouvir o final e o início desta. Fiquem atentinhos, sim senhora. Oh,

loin des risques et du besoin, loin de toute cette pollution. De quem não se deixa vencer.

claro que estou cá, sim senhora. Mas é assim, uma pessoa quando aqui chega traz tantas coisas na cabeça que finalmente, olha, chega-se aqui, um problemazinho, que é um problemazinho, surgiu, tem que se resolver, não se pode deixar assim. Mas já estou cá novamente, claro que sim. Obrigada, Lúcia, obrigada à União Portuguesa que nos vem de avisar que, então, não se esqueçam, amanhã, a partir das 15 horas, podem ir ver, então, o grande, le grand match. Estava à procura da palavra em português e não veio. Le match, le grand match des seniors demain à 15h à Lilao. N'oubliez pas, eh oui, faut aller les applaudir. Música e da boa, sim senhora. Roberto Leal, arrebita e faz a festa. Ai, que só você não quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. À noite eu vou trabalhar, na saída faz sempre fita. Mas quando me vê chegar, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que só você não quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que só você não quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Que só você não quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que só você não quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. A mulher que tem pelos na venta será sempre uma esquisita. É da janta barulhenta. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que só você não quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que só você não quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que só você não quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que só você não quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. mas como um dia eu amar. Sempre, mas para sempre, serás quem me marcou com

faz um sinal. Vou pela marginal olhar para o rio. Ouço a rádio a dar e está a tocar o que nos uniu. Passo pelo Chiado, história em todo o lado que tremeu. Um dia, meu amado, agora passado no Rocio. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei o que mais irá, o que mais virá. De seguida ficamos na voz de Alexandre Pires com Adeus Eu Peço. Muito obrigada à La Salete de nos ter enviado esta lindíssima mensagem. Eu também gosto muito de saber que vocês estão do outro lado. E hoje, infelizmente, não pude falar muito com vocês, mas já estou de novo. Sim, senhor, já estou cá novamente. Okay? Sim. A pessoa tem que reclarar sempre aqui alguns problemazinhos, mas já está tudo em ordem, claro. Era o site da nossa rádio que vocês não podiam escutar. Certas coisas ainda não vieram completamente, mas vai vir pouco a pouco. Sim, senhora, cá estou novamente com vocês. Como a Lancelete nos mandou, Lancelete Macedo, que nos mandou uma mensagenzinha a dizer que ela adorava também o Nininho Vaz, na verdade. Lindíssima voz, sim, senhora, jeitozinho. De seguida, claro, a Deus eu peço, mas eu também peço muito a Deus para que vocês fiquem sempre do outro lado, claro que sim. Um minuto mais de vida para te dar e de coração inteiro me entregar. De vida, oh, adeus eu peço. E se eu morrer, que seja de amor, e que o meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias. Adeus eu peço. E se eu morrer, que seja de amor, e que meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias.

pequena informação que a organização responsável pela realização do evento religioso da Missa em Honra da Nossa Senhora de Fátima em Saint-Benoît-sur-Loire estava prevista dia 10 de outubro de 2021, foi anulada devido ao Covid, que continua bem presente, como vocês sabem, e a decisão foi tomada em colaboração com o diretor da Basílica de Saint-Benoît-sur-Loire, mas também com o padre Humberto Coelho, que várias vezes tem vindo de Portugal para realizar então este evento, e vai ser então deslocado para 2022, mas por enquanto não há mais novidades, não. A única coisa a pensar que no dia 10 de outubro é habitual haver aquela celebração, a Nossa Senhora de Fátima não vai ter lugar então e vai ser então dirigida para em 2022. Música de boa. Daniel com a melodia da saudade. Esta música foi pedido da parte de Dona Maria para a sua irmã, que está cá de férias com ela. Nunca vou conseguir ir nas promessas que eu faço para te lembrar. É quando eu consigo sonhar com tudo que foste para mim. Meus dias maus, quando

Ai Destino, Dai Destino, Ai Destino foi pedido da parte do Sr. Lourenço para o Sr. Saruga, mas também para todos os ouvintes, os animadores da nossa rádio e para vos desejar um excelente fim de semana a todos. Que ela traz, fecha os olhos, sente a paz.

arrepiar. Por isso vai e liga a aplicação ao som desta canção que já ficou viral. Ele é rainha TikTok, ele é o trem TikTok, está na moda, estou na onda sem parar. Ele é rainha TikTok, ele é o trem TikTok, está no grupo todo mundo sem parar. Joga o braço em cima, agita e alegria, agora estou em modo gravação. Joga o braço em cima, desolve com energia, mexe na batida até ao chão. Joga o braço em cima, agita e alegria, agora estou em modo gravação. Joga o braço em cima, desolve com energia, e mexe na batida. Agora aqui fica, sim senhor, agora é pousinha, é pousar os pezinhos no chão, as mãos no ar ou o contrário. Isto dá para te saltar, soltar, pôr esta música a fundo. A casinha é para tremer, para pôr a tremer os vizinhos e tudo. É para acordar, é para ir embora. Opa! Saudades que Ótimo, sim senhora. De seguida um pouco muito mais igual a música. Porque era agora que havia de começar o programa. Agora que está tudo resolvido, estou prontinha, tenho que ir embora. Mas ainda não vou. Bom, fico aqui, claro, com vocês. Não é bem? Claro que é. Melhor companhia é a rádio, sim. Música desta vez, Farruko, Pipas. Para mim era a melhor. Foi a que marcou. Foi a que marcou de certeza as nossas férias, de nós todos. Eu bem sei. Adoro, sinceramente. E por isso que partilho com vocês. É mesmo, sai daqui do fundo. A fundo. Esta é que é mesmo para fundo e saltar. Solo é uma, disfruta o momento. Que o tempo se acaba e para trás não verá. Bebendo, fumando e rodando. Sigo vacilando de party todos os dias. Ei, mais diferente, claro. Último trabalho dos nossos amiguinhos, os Sons do Minho. Mais trabalho, lindíssimo trabalho, sim senhor, e um videoclipe extremamente magnífico. Aconselho que vocês o venham ver, e está mesmo uma maravilha. Aqui fica Sons do Minho, Vira, Vai, Vira Bem. Dedicatória de última hora, mas não quero deixar de não a passar, não fica bem, não é? E foi da parte, da parte de Benedito para a sua irmã Fernanda. Ficámos então e continuamos na voz dos Sons do Minho, porque nova música não pode ser marcada a esta hora, porque por estas horas já havia de ter ido embora e estar em casa, não é? Mas fica bom para uma próxima. Benedito, para a próxima vez, chama um bocadinho mais cedo e de certeza que a sua música passa. Muito obrigada a vocês, um excelente fim de semana, tudo de bom, e sintonizem bem os restantes programas da rádio. Fiquem sempre atentos à nossa programação. Contamos convosco e nós, é importante para nós que vocês estejam sempre do outro lado. Há que ser feliz e fazer alguém feliz. Beijo grande e então até para a semana, e ficamos então na voz dos Sons do Minho. Vira, vai, vira bem. Tchau, beijo. Que bela é uma saia rodada ao compasso da concertina. Tens um mistério no olhar quando danças o vira menina. Tens um mistério no olhar quando danças o vira menina.